vou, não sei. De onde vim, passei. O que sou, não sei, mas tento saber. De você, não sei. Em você, cheguei. O que fez, não sei, nem tento saber. Que fez, não sei, nem tento saber. Sou e não.